Solo from Crew Canada. Tem um guitarrista canadense aqui, Crew. Welcome Crew to Salvador, Bahia. Bem-vindo à Bahia. Manda um solo aí, Crew. Diretamente do Canadá aí. Aí, Crew. Manda um solo, solo. Solo, guitar solo from Crew. What y'all do? What you got? I don't know what y'all gonna do with this, but it got to be funky. It got to be funky if you're gonna be on it. I don't care who start, I don't care what y'all do. Got to be funky. It got to be funky. It got to be funky.

Salva de palma aqui pro meu amigo Bernd aqui da Alemanha aqui. Valeu, Ben. Uma salva de palmas aqui pro meu amigo Varganoid aqui da Rússia. Valeu, valeu. Crew aqui do Canadá, Ocean, da França. Entrou agora o EJ dos Estados Unidos. Vamos finalizar aqui com um tema aqui do Charanjit Singh, da Índia, né? De 1982. Acho que o BPM aqui é 120, né? We need 120 BPM. Aí aqui esse sistema funciona assim, tem um delay, né, da internet. E mesmo a velocidade da luz para chegar no Japão, por exemplo, às vezes a gente toca com a camarada do Japão, o Pipax, o Ninjaz, altas turmas do Japão. Para você tocar em tempo real com o Japão não teria como, né? Porque a velocidade da luz ela demora 4 milissegundos. Então mesmo você ligando um cabo de fibra ótica é 4 milissegundos para ir, 4 milissegundos para voltar. Então tem uma limitação física, né, que vai acompanhar a humanidade aí nas próximas décadas ou mais, né? Então, para você improvisar com alguém no Japão com precisão rítmica, tem que ter um sistema desse tipo, que ele coloca todo mundo no mesmo BPM, batida por minuto, né? E atrasa para encaixar no giro da batida, né? Então, aí você consegue tocar com precisão rítmica. Então, não é em tempo real, é em tempo musical, né? Então, vou finalizar. Bernd, I will play this Charanjit Singh beat. Acho que o Bernd congelou ali. Ah.